Alô, 723, está livre até 4 mil pés, o ajuste em Salvador, no 0 no 5. 4 mil e 5. Estabilizado com o 970. O 970 completa final, torre 1 no 8, desse 995, a pouso. Torre 295, obrigado, bom trabalho. .000, autorizado 2.500 pés, autorizado a final do procedimento aí, nave, reporte, estabilizado na final. 2.500, autorizado na final, 3.000. Bolo 723. Está livre descida até 3 mil pés. Ajuste a manete no 0 no 5, informo que o procedimento é NDB Zulu. 3 mil, solicito a aeronave, 723. 7723, após Pelô, voa CR Vitor 366. Pelô 66, então, obrigado. Bono 7-2-3 completa, redução de velocidade para 2-3-0 nós. Reduzindo 2-3-0. Oi Salvador, boa noite, gol 970, final da pista no 0, visual. Gol 1970, ajuste no 0 no 5, pouso autorizado, pista no 0, vento 090 graus, 09 nós. Pouso na pista 101970. Postal 023, descend to 4,000 feet, can H1015. 4,000 feet, H1015. O Rio 5972 decola de imediato, com autorizado? Afirmo. Rio 5972, utilizar já em manter que chama zero, agilizando manobra. Sim, cuidado. Salvador, boa noite, Brasil 4107, informação. Padrão 07, acho que tem uma identificação, desce para o nível de voo 050, chegada Mari. 050 na Mari. 7-2-3, completa a redução de velocidade para 1-9-0 nós, descida para 2.500 pés, o ajuste 1-0-1-5. Autorizada a final do procedimento RNAV, reporta na final. 2.500, está visual com a aeronave ali na final. 7-2-3, está reduzindo. 2.500. Salvador, 9-5-9, agora no estádio. 5972, utilizar o decolagem de pistão no 0, vento 090 graus, 10 nós. Salvador, boa noite, tá 3600, final da 10, visual, baixada e travada. 3600, ajuste no 0 no 5, continue em aproximação, guarde pista livre. Guarde pista livre, 3600. Então 3600, autorizado pouso, pistão no 0, vento 090 graus, 10 nós. Autorizado pouso, não no 0, tá? 3600. 66, o 4907. O azul 4959, mantém a subida até o nível de voo 140, temos aeronave logo atrás, que dá companhia de Salvador para Porto Seguro, mantendo o nível de voo 160, mas se eu subisse não teria a separação necessária de pelo menos 10 minutos para uma área não radar aérea. Confirme 4959. 150 reservada, possível, 4959. O senhor solicita 150 restrito? Aguarde fazer ação com o controle. Controle Salvador, Rio 5972, decolado Natael. 972, aguarde instante. Gol 1723, completa final, torre 118, decimal 95. Decimal 95, boa. Controle, boa noite, boa noite, 68, centro da alfa. 1868, aguarde, Rio 5972, contato radar na decolagem, sobe e mantém nível de voo 360 na seta da El. Pode voar da Lena direto? Autorizado, 5972. Ponto de cara. Correção, gol 1868, a sua identificação desce via nível de voo 060, chegada a Mari. Azul 4959, autorizado nível de voo 160. 3600. Porte pista livre. Livrou agora 3600. 219. 1723, pouso autorizado, pistão 10, vento 080 graus, 109. Repouso 723. 060, autorizado. 060, autorizado, 0868. Positivo 1868, após o SAP, voa Serra Vitor 366. Após o SAP, voa 366, voa 1868. Após o 023, descend to 2006 NH1015, clear, and the Bizulu final report established. Okay, descend to 2006 NH1015, clear for the Bizulu 1010, welcome to the Sala 55, direita, Foxtrot, 121, deixa uma nova de braço. pista 974, autorizado decolagem, pista 10, vento 090 graus, 10 nós. Vento vai ingressar, a linha de forma 029. Ok, graças. Azul 4107, se desejar também, se autorizar, está presente o Vassal Rito 366. 7107. Deixa o Papego mais para papapá, sem dedicação, desce via nível de voo 070, chegada Mari. Desce via 70, Mari, mais para papapá. Portugal 023, run inside. Yes, sir, run inside, Portugal 023. Portugal 023, call now power. Frequency 118, state small 905, and have a good land, bye bye. 118950, Portugal 023, 18 over. Controle o Rio 5974. Rio 974, contato radar na decolagem, sabe manter nível de voo 340, via saída da EL. 340, perfil da EL, 5974. Rio 5979. Rio 5972, correção, chama o centro Recife. Frequência 125, decimal 1, secundária 123, decimal 0. Recife 251, 1260, Rio 5972. Azul 4959, serviço a dar encerrado agora a sudoeste de Salvador, 56 milhas. Chama o controle Léo, frequência no 20.1 no bom voo. 68 cruzando 80, a descida está autorizada até 3 mil pés, ajuste no 0 no 5. Autorizado até 3 mil com 1015, gol no 868. Vai atingir 7 mil para prosseguir a descida. Mais papapá, livre até 4 mil, ajuste no 0 no 5. Livre até 4 mil com 1015, papá. Azul 2774, serviço vai dar encerrado agora afastado de Salvador a 57 milhas sudoeste. Mantém o nível de voo 180 e chama o controle Léo, frequência 120 decimal 1, por favor. Patrulho 07, 97 milhas. 01, boa. Azul 4107, torre 1 no 8, decimal 95. 8, 95, boa noite. O azul 2774 copiou o controle. Salvador, boa noite, azul 4107, final de 6 milhas. Azul 4107, ajuste no 014, desalto campo. Afirmo. Pouso autorizado, pista no 0, azul 4107, vento 090 graus, 119. Autorizado, pouso da 10, azul 4107. Tango mais, papapá, autorizar a descida até 3 mil pés, ajuste 1 no 0 no 5. é 3.000 com 1.015, mais papapá. Boa noite, 68, visual com campo. Afirmativo, visual com a pista. Boa noite, 68. Chama a torre, 1-8, decimal 9-5, bom pouso. 2-8-9-5, boa noite, 1-8-6-8. Com mais papapá, autorizado 2.000 pés, ajuste no 095, autorizado a final do procedimento NDB Zulu da pista 10. Reporte na final. Autorizado 2.000 pés, poderia fazer o ILS, X-Way ou mais papapá? Mais papapá, o ILS está fora, estamos operando com o NDB Zulu da pista 10 e 81R9. Afirmativo, então solicito o NDB ou mais papapá? 7, mais papapá, 2.000 pés. Com 1095 permanece e aponta na final. 2.000 pés, aponta na final, Mike papapá. Rio 5974, chama o centro Recife, frequência 125, decimal 1, secundária 123, decimal 8, bom voo. Recife 251, alternativa 123, decimal 8, braço e um bom serviço. Igualmente. Bono 868, autorizado pouso pistão no zero, vento 090 graus, 10 nós. Livre pouso no zero, boa noite 68. Sua transmissão tem um forte ruído de fundo, ok? Muito obrigado pela informação. Salvador, muito boa noite ao Papa Papa Charlie Mike Papa, que tem informação alfa, descendo para o 150, passando agora o 200. Ao Papa Papa Charlie Mike Papa, autorizado descida até o nível de voo 050 na proa de Itapa, para interceptar a chegada mais. Descendo para o 050 na proa de Itapa, para interceptar o EDB da 10, Charlie Mike Papa. O Xanel 6224, a sua indicação desce via o nível de voo 060, está presente e voa proa de TAP, para interceptar a chegada Mari em TAP. Proa de TAP para o 060, 6224. Papapapá, visual com campo. Aí papapapá, torre, 118, decimal 95, bom pouso. 1895 vai chamar, papá agradece, boa noite. Boa. Salvador, boa, Papatango Mike, papapapá, visual com campo. Papatango Mike, papapapá, ajuste no 015, eu chamo aproximação, guarda pista livre. Poderia confirmar o vento para o papá? 090 graus, 109. Ok, papá. 1868, sala 09, direito no 21-9. Direito no 209, boa noite, 08. Papatango Mike, papapá, pouso autorizado, pistão 10, vento 090 graus, 109. Autorizado pouso, Mike, papapá. Oceano 3, Centro Alfa. Alerte Azul 2713, Oceano, identificação. Em Sol 2713. Azul 2713, contato radar 66 milhas a nordeste de Salvador, nível de voo 140, voa Bonf para interceptar a chegada Bonf e reporte da descida. Bonf voando Bonf, reporte da descida 2713. Mike papapá, no solo azul 2, direita 121, décimo 9. Direita 219, papá. Papá Charlie, Mike Papá, autorizado descida para 2.000 pés, ajuste 1.0 no 5, reporta na final do NDB Zulu, da pista 1.0. Descendo para 2.000, 1.0 no 5, reportará na final do NDB da 1.0, Charlie Mike Papá. Sete no 3, voa peluda presente. O... Você confirmar se ele é que ainda está em off? Quem pergunta? É o 2703, já vi. Positivo, está inoperante e é dia 1º de dezembro. Estamos operando com o procedimento NDB Zulu da pista 1.0. É em nave da 1.0, está operando? Pode ser também, 27 no 3, vai ser sério do comandante. Então, se o piloto for do 367 do 27 no 3. Autorizado, 27 no 3. Lé 224, cruzando 80, está autorizado até 3.000 com ajuste no 095. 3.000 no 095, 6224. Prossiga. Zero 098, autorizado, 366 da presente, descendo até o 70. precisar no final da 10, visual Charlie Mike Papa. Boa Charlie Mike Papa, completa final, torre 1-1-8, decisão 9-5, bom pouso. 102.95, contra a base. 098, completa a redução de velocidade para 230 nós. Oi, Salvador, muito boa noite, é o Papa Papa Charlie Mike Papa. Fala Papa Charlie Mike Papa, ajuste no 094, continua a aproximação, guarda a autorização de pouso, pistão no 0. 094, aguardando a autorização, Charlie Mike Papa, pistão no 0. 503, ajuste permanece no 095, autorizado a final da RNAV, reporta na final. 2510, reportará na final. 2-0. Charlie Mike Papá, pouso autorizado, pistão 0, vento 090 graus, 1-1 nós. Sente pouso autorizado, Charlie Mike Papá. No 098, autorizado, descida para 4.000 pés. Ajuste no 095. 4.000 por 1.015, ou 1098. Autorizado descida o Azul 2703. Azul 2703, autorizado descida até o 050. 050, 2703. Salvador, o Azul 2703, novamente. Torcida. Vai se necessário alguma redução de velocidade? A critério, o tráfego que antecede a sua aeronave está agora a 11 milhas para a duna. Ciente, 2703, estão descendo aos 240 nós de estado. A critério. No 098, reduza para 1909, autorizar a descida até 3.000 pés. 3.000 pés com redução para 190 nós, voo no 098. Abençoada é Renata, 6224. Oxalé 6224, completa final, chama a torre, 1-1-8, decimal 95, bom pouso. 295, boa. Mike Papá, solas 23, direita no 21-19. Direita 219, Charlie Mike Papá. Solas Salvador, Chané 6224, final no 0. Chané 6224, ajuste 1-0-1-4, curtindo a aproximação, uma realização de pouso. Guardando, 6224. Autorizado, 2.500 pés, reporta na final, o 9098. 06224. Autoriza 4.000 pro azul 2703. Autorizado, 2703. 4.000, 2703. Camargo 1098. 1098, torre 1 no 8, decimal 95, bom pouso. 1095, 3152, acende a edificação, desce ao nível de voo 050, chegada a Mari. 050, Mari, autorizado, Serra Vitor 366. Azul 2713, autorizado, descida para 2.500 pés. O ajuste permanece no 015. Reporta na final do RNAV. Descendo então para 2.500, no 015, autorizado, procedimento RNAV, iniciando 2703. 24, no solo 27, libera a próxima direita e chama o solo no 21.9. 21.9, 6224. Mono 098, autorizado pouso, pistão no 0, vento 090 graus, 10 nós. passou 367 para o 3667 com 6. Tango 713. Estabilizando o sinal da RNAV da 1-0-2-7-3. 2-7-3 completa sinal, chama a torre. 1-1-8-9-5, bom pouso. 18-9-5, obrigado, boa noite. Torre Salvador, boa noite, Azul 2713, final da RNAV, da 1-0. 1098, solo aos 30, 30, direito, 1219. 2713, ajuste no 014, fundo autorizado, pista no 0, vento 090 graus, 109. 0-4, tá ligado, pouso 2713. Boa, 972, acende a indicação, desce ao nível de voo 060, chegada Mari. Chegou, desce ao 060, chegada Mari, voo 972, pode voar direto ao 0236. Autorizado, 972. Autorizado, 366, voo 972, obrigado. Referência, 03152. Autorizado, 3152, 0500, ajuste no 015. Autorizado final do procedimento, reporte na final. Reporte na final, 3152. 713, fala 34, direita 1219. Direita 1219, boa noite, azul 27, 13. Utilizado Campo Avista, o Tancre 152. 152, chama a torre, 118 decimal 95, bom pouso. 1895, obrigado, uma boa noite. Salvador, boa noite, é o TAM 3152, estabilizado, RNAVE, pista 10, Campo Avista. TAM 3152, ajuste no 0 no 4, pouso autorizado, pista no 0, vento 090 graus, 10 mais. Deve pouso, TAM 3152. Voo 972, cruzando 80, está autorizado 2.500 pés, o ajuste no 015, autorizada final, reporta na final do RNAV. 7-3-1-5-7, ajusta e portar sinal da RNAV da 1 0 boa no 972. Estão 3398, a sua identificação desce ao nível de voo 050, chegada à Mare. 050, chegada à Mare, possibilidade de direto para a autorizado, 3398. Bruno 972, chama a torre 198, decimal 95, bom pouso. Desculpa, 895, obrigado, boa noite. Voo 972, ajuste no 0-4, pouso autorizado, pistão no 0, vento 090 graus, 07 nós. Pouso autorizado, pistão no 0-4.